como qualquer apaixonado, estive encantado. Eu fiquei fissurado com você do meu lado. Agora percebi que eu ia cair. E sinto, tenho que seguir. Desse veneno eu não provo mais. No final das contas, tudo isso não me satisfaz. Infelizmente não dá mais. Essa sintonia tem se revelado ineficaz. Burrice é insistir no erro que plantou. Tem que admitir, o barco afundou. No meu relógio já passou da hora. Chega de perder tempo, estou indo embora. Cansei de seguir esse caminho labirinto e de ignorar os alertas do meu instinto. Esse sentimento não tem mais raiz. Melhor mudar a diretriz. Vou me afastar da dor. Quero paz interior e aproximar a minha vida para tudo que me faz feliz. Yeah, eu vou me afastar da dor. Quero paz interior e vou retirar do meu caminho tudo aquilo que há de ruim. Desse veneno eu não provo mais. No final das contas, tudo isso não me satisfaz. Infelizmente não dá mais. Essa sintonia tem se revelado ineficaz. Burrice é insistir no erro que plantou. Tem que admitir, o barco afundou. No meu relógio já passou da hora. Chega de perder tempo, estou indo embora. Nosso sabor já se tornou banal. Envolvimento com vício fatal. Esse sentimento não tem mais raiz. Melhor mudar a diretriz. Ou me afastar da dor. Quero paz interior e vou retirar do meu caminho tudo aquilo que há de ruim. Não foi isso que a gente quis, mas nem sempre a vida sorri. Temos que seguir, superar essa dor. Tanta insatisfação, não tem recuperação. Não, não. Um outro horizonte vou seguir. Não sei qual é o caminho certo, mas eu consegui encontrar uma cura. Esse amor não tem mais textura. Vou me afastar da dor. Quero paz interior e aproximar a minha vida para tudo que me faz feliz. Yeah, eu vou me afastar da dor. Quero paz interior e vou retirar do meu caminho tudo aquilo que há de ruim. Existe um fim, eu quero respirar e vou recomeçar em um novo lugar.